260, ingresso Juliette, portão 05. Juliette 05, portão 260. Bruno 765, seu solo foi aos 55, poderia confirmar se a informação turbulência leve na curta final ainda permanece? Permanece turbulência leve na final, porém sem os pássaros. Sente o Bruno 765, seu solo 55, direito, onde usamos decimal 9. 219, até daqui a pouco. Solo Salvador, gol 1765, livrou, bom dia. Gol 1765, bom dia, tem autorizado o táxi via Alfa e Juliette, portão 04. Alfa e Juliette 04, 1765. Eco November Mike para Belo Horizonte, confirme o pátio e a pista que decola. Bom dia. Está no pátio 3, 1 a bordo. É, pode decolar ao certo. Sim, decolagem da 10 no pátio 3, aguarde cópia. 100 para BH. Ativa aguardando a cópia. Controle Salvador, bom dia, Papa Romeu, Romeu Sierra November, ciente da Victor, cruza 200, autorizado uma centena. Papa Romeu, Romeu Sierra November, bom dia, via Bonf, desce nível 040. Via Bonf, para o 040, November. Para Romeu, Romeu, Sierra November. A última aeronave que aproximou agora, pista 10, um Boeing 737, informou turbulência leve na final. November está certo, obrigado. Esquinha que tango livre táxi, reporte para ingresso pista no 7. O esquinha que tango confirmando é transporte enfermo? Esquinha que tenho autorizado a alinhar e manter cabeceira no 7, reporte quando pronto. Chamando o solo. É o S90 mais. Só tem autorização de. Um minuto pra cópia. Romeu, Eco November, Mike, na escuta. Foi solicitado a sua autorização ao Centro Recife e o mesmo informou que será necessário apresentar uma CHG informando uma rota para voar até Belo Horizonte, provavelmente pela Whisky Uno, porque o centro não está mais aceitando a rota direto para voos para Belo Horizonte, ok? Para 2000-16, reportará final ILS, November. Yankee Tango decolou de Salvador 05, chama o controle 109.8. Whisky, é o Vinícius? Trânsito Salvador para passar o Whisky Yankee Tango. Whisky Yankee Tango. Contato radar, suba ao nível 100, sai da gole até a gole após a rota. Gole após a rota, Whisky-Tango, tá lindo, balanço, por favor, está? Precisado subir, 100, Whisky-Tango. Tem direto, 100, Whisky-Tango. Ô, baby. Dale, comandante. Bora. Tango, a razão de subida? 1500, gente. November Mike, prossigo pro sol. Gente, aguarde um minuto o eco November Mike. Gente, vou tentar a coordenação, aguarde. November Mike? Fala S3204-1349. Localizador, Romeu, Serra November. Opa, Romeu, Serra November, complete LS em glide, chame torre 11860. 860, obrigado, até mais. Salvador, bom dia, Papa Romeu, Romeu, Sierra November. Firmando Papa Romeu, Romeu, Sierra November. Afirmou. A intenção será 10 ou 17? 10, está baixado e travado. Você já avisou algum campo? Afirmo. Sente, Romeu Sierra November, informa cabeceira 10, deslocada em 1.200 metros, 1.200 metros. Informo viaturas e homens realizando obras dentro da área restrita. O ajuste 10, 16, vento 1.80 graus com 1.2 nós, livre pouso, pista 10 com os primeiros 1.200 metros fechados. Livre pouso 10 com os primeiros 1.200 metros fechados, Romeu Sierra November. Apenas para informação, temos turbulência leve na curta final da 10, reportada por um Airbus e um Boeing da Gol. Novembro está ciente. Tango, livre ascensão, nível 140. Livre ascensão, 140, extensão. Mike, Papa Mike, autorizado, nível 150. É autorizado, nível 150, restrito, Papa Romeu Mike, Papa Mike. Papa Mike, retoração para final ILS e separação de tráfego. Vou na proa 055, desse manter nível 030. Seu limite é o curso do localizador. Papa Mike, controle. Prossiga na sua escuta. Retoração para o final ILS, separação de tráfego, vou na PRO 055, desse manter nível 030. Limite ao curso do localizador. Centro esquerda 055, vai descer ao 030, limite ao localizador, o Papa Romeu Mike, Papa Mike. Outra informação, o plano de voo Recife já recebeu sua CHG, só estou aguardando o mesmo transmitir para a posição lá e o pessoal autorizar seu plano de voo, ok? Então, atenção, levou ao acionamento. Quando tiver na introdução. Firmo, está autorizado o acionamento, aguardo no copo, eu é com November, Mike. Romeu Sierra November, seu solo foi ao 1-3, pode confirmar a informação sobre turbulência leve, se permanece? Permanece. O Romeu Sierra November está livrando. Gente, a intensidade é leve ou chega a ser moderada? De leve para moderada. November. Gente, livre agora e um chamou 129 decimal 1. 121 decimal 9, o solo. Ah, o seu solo foi os 3, grato. 1219, obrigado, até mais. Salvador. Bom dia, Papa Romeu. Romeu Serra Novembro, livrou na sua escuta. Romeu Serra Novembro, bom dia, confirme o pátio destino. Pátio de pernoite. Seria o pátio número 3? Pátio 3, afirma. Você está autorizado, Alfa, primeira esquerda, quilo, pátio 3, Romeu Serra Novembro. Alfa, primeira esquerda, quilo, para o pátio 3, Novembro. Seguinte minuto, cópia, eco, novembro mais. Meu eco, November Mike, cópia. Tá pronto. Autorizado Belo Horizonte, nível 100, via Whisky 1. Devolta pistão no zero, deslocada a 1200 metros, com curva à direita, subida da El, transição coral. Frequência do controle 119.8, transponde ao 5021 no eco, November Mike. November Mike, correto no pátio 3, confirme o POB. Um a bordo, alternando com 7 horas da manhã. Controle Salvador, rumo 25. Pessoa no pátio 3 agora, mesmo vai parquear no pátio 3. Está autorizado o táxi via quilo. Reporte para o cruzamento do táxi Alfa, o eco November Mike. Bono 260, pronto, Fábio? Pronto. Autorizado Recife, nível 410, via Upper Whisky 58. Decola da pistão no zero, deslocada 1200 metros, com curva à esquerda. Subida Puca, transição Aracaju. Frequência do controle 119.8, transponder 5027, gol 1260. Gente, autorizado 410 para Recife. Decolando a 110 com restrição de 1200 metros. Após decolagem, curva à esquerda na Puca, Aracaju, 19.8, controle 5027, transponde agora 260. Plano 260, correto, portão 05, chame pronto para o push e acionamento. Chamar a prova, obrigado. Solo, meu Serra Novembro. O meu Serra Novembro, prossiga para o sol. Você recebeu o plano do Novembro, Salvador, São Paulo, 400, agora para os... Agora para os 10. Confirme os 10 da próxima, seria 105 ou 10? Negativo. Agora, 10 passado. Gente, não tem o seu plano no sistema para São Paulo, Romeu Serra Novembro. Vou checar com a sala essa. Okay. Foi apresentado em Recife. Gente. Papa Mike, correção, Papa Romeu Mike, Papa Mike, direita por 080, reporte no localizador. Direita 080, reportarei no localizador, o Papa Romeu Mike, Papa Mike. Thank you. 3. November Mike, Fight 3, pronto para início de táxi. Autorizado, táxi via Taxi Equilo, reporte para o cruzamento da Alfa, o Eco November Mike. Via Equilo, reportará para o cruzamento da Alfa, Eco November Mike. Papa Romeo Mike, Papa Mike, prossiga. Estabilizado, localizador. Mike, Papa Mike, complete LS Englite, chame torre 11860. 118860, Papa Romeo Mike, Papa Mike. Torre, muito bom dia, este é o Papa Romeo Mike, Papa Mike. Mike, Papa Mike, a torre, continue a aproximação, reporte visual com a pista no zero, informa o vento de 170 graus com 13 nós e cabeceira no zero deslocada 1.200 metros à frente. Sente, o Papa Romeo Mike, Papa Mike, já tem um capa-vista. Sente, continue a aproximação, aguarde liberação para o pouso, Mike, Papa Mike. A sua escuta para a liberação, Mike. Sui Delta, chame a torre 118-612, é bom voo. Afirmativo, segura na Delta, chama 118-1, Eco November Mike. É, confirme a frequência torre 118-1. Mike, Papa Mike, autorizado, pouso na pista 1-0, vento de 180 graus com 14 nós, cabeceira deslocada 1.200 metros à frente, Mike, Papa Mike. Gente, o Papa Romeo Mike, Papa Mike, autorizado, pouso na 1-0. Pega acionamento, Vona 260, 1-0-5. Autorizado, reposta táxi, Vona 260. Vona táxi, Vona 260. Torre Salvador, Cordial, bom dia, o Papa Romeo, Eco November Mike. Eco November Mike, prossiga. Ponto de espera na frequência Delta, senhor, para decolagem. Mantenha a posição e aguarde para ingresso, Eco November Mike. Mantenha a posição, Mike.